Essa próxima música que nós vamos tocar agora é uma música inédita, novinha, e é de um grande amigo e de um grande artista brasileiro, o nosso grande Bruno da dupla, Bruno Marrone, e é pagodeiro, hein? Dizem que amor não mata mais o dia da gente. Não queria te ligar e nem te ver novamente. Tá difícil, tá doendo sem você do meu lado. Tô morrendo de saudade do seu beijo molhado. Se eu ficar aqui parado, posso te perder. E no lance, no romance, pode me esquecer. E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento. Já não posso mais, tô ficando com medo. É mistério, é segredo. O seu modo de agir não tá nem aí. Já não posso mais ficar me escondendo e por orgulho sofrendo. Eu preciso te amar, você tem que voltar. Dessa vez eu me rendo. Dizem que amor não mata mais o dia da gente. Não queria te ligar e nem te ver novamente. Tá difícil, tá doendo sem você do meu lado. Tô morrendo de saudade do seu beijo molhado. Se eu ficar aqui parado, posso te perder. E num lance, num romance, pode me esquecer. E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento. Já não posso mais, tô ficando com medo. É mistério, é segredo. O seu modo de agir não tá nem aí. Já não posso mais ficar me escondendo e por orgulho sofrendo. Eu preciso te amar, você tem que voltar. Dessa vez eu me rendo. Já não posso mais, tô ficando com medo. É mistério, é segredo. O seu modo de agir não tá nem aí. Já não posso mais ficar me escondendo e por orgulho sofrendo. Eu preciso te amar, você tem que voltar. Dessa vez eu me rendo. Lá, lá, lá, lá.